Boa tarde. Quem está falando é Wilson de IRC Telemensagem. Parabéns pelo dia de hoje. Felicidades. Muita paz, muita saúde. Eu tenho um recado para você. Vou botar para você ouvir. Fish that's learned to fly, and I've always been a daughter. The feathers are meant for the sky, and so I'm wishing, wishing further for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos than laying at the sharp end of this knife. With every small disaster, I'll let the water. Quando acreditamos na felicidade acima de qualquer coisa, deixamos de sofrer por pequenas coisas. A vida é feita de momentos felizes e de outros não muito agradáveis. Nada pode ser completamente perfeito, porque é exatamente das dificuldades que extraímos as experiências e a sabedoria de vida que vai nos acompanhar pelo caminho que escolhemos. Como vê, a vida é formada por alternativas positivas e negativas, cabendo a você a escolha certa, mesmo sabendo que na sua opção, por uma delas, a outra não desaparece por completo. Tente aproveitar todos os momentos sem se preocupar muito com as consequências, porque tudo na vida passa. E por isso, quero desejar a você neste aniversário que ouça a voz do seu coração. Faça tudo o que deseja e espere da vida a verdadeira oportunidade de ser feliz, pois só consegue aquele que tenta. Seja sempre muito feliz e sucesso. Parabéns pelo seu aniversário.